as pessoas permanecem as mesmas. Parecem personagens saídas de uma balada de Neil Sedaka no começo dos anos 60, no começo dos anos 60, no começo dos anos 60, no começo dos anos 60. Só falta agora entrar na mesma turma de outrora. Que tu pede na testa, usou teu instinto, dobra, trota, é marrom. Só falta agora alguém botar um rock na vitrola. Que eu saio de fora e pela sala com o tuba livre na mão. Oh, tal, oh, yeah. No começo dos anos 60, no começo dos anos 60, no começo dos anos 60.